てないで立ち上がってみせて Antena Web, rádio à sua medida. Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. て怖いものなんてなくて美しい夢だけを追っていたあの頃通り抜けた

すべき人がいて、きつも思ったすべての者たち。誰もが慌ただしくどこか足早に通り過ぎ、今年も気がつけばこんなにすぐそばまで冬の気配が訪れてた。今日もきっとこの道のどこかで出会って目が合った二人、激しく幕が開けてく。 www.radioantenaweb.info. Este é o site da sua melhor sintonia. Antena Web. Quanto mais música me dás, mais eu gosto de ti.